escola onde tudo era normal. Por causa do meu nome, meu amigo é um animal. Meu amigo da escola é um macaco. Meu amigo da escola é um macaco. Poxa vida, caramba, Jake, essa escola é um pé no... Adão! Calma, eu ia dizer um pé no mar. Ah, então tudo bem. Meu amigo da escola é um macaco. Meu amigo da escola é um macaco. Meu amigo da escola é um macaco. Salve, salve, pessoal. Aqui é o Eren Kruger. Espero que todos os senhores estejam bem. Também espero a compreensão dos senhores devido a ruídos externos. Infelizmente, o vídeo de hoje, para alguns de vocês, vai ser longo. E eu quero compartilhar com os senhores um relato de um colega meu de infância, japonês, né? Vai fazer os senhores raciocinarem um pouco, né? Sobre como funciona o nosso mindset quando a gente ainda tá, é infantil, tá ligado? A gente ainda é criança. E como certas visões que a gente tem do mundo nessa idade de desenvolvimento pode nos afetar na fase adulta. Eu vou resumir para vocês a história aqui. Quando eu tinha meus 6, 7 anos, eu conheci um garoto. Enquanto eu tava no shopping com a minha mãe, naqueles game stations, sabe? Dentro do shopping, onde tem aquelas máquinas de jogar, fliperama, tem um monte de brinquedinho, tá ligado? Lá tinha um garoto japonês, ele tava jogando uns negócios lá, pá. Ele tava com o pai dele e ele tava sozinho. Eu fui comprar umas fichas e eu fui jogar da máquina ao lado e esse garoto tava lá. E me convidou pra jogar depois com ele, quando a minha ficha acabou, jogar numa máquina lá. E o pai dele foi pagando tudo pra mim lá, pra jogar com ele, pra me divertir com esse garoto. Chegou a hora que a minha mãe, né, falou pra mim, pra gente ir embora, né, que a gente teria que ir embora, que já tava tarde. O pai desse japonês, né, gentilmente, se ofereceu: ah, vocês moram aonde? Eu vou dar uma carona pra vocês. Ah, eu moro em tal lugar. Aí o pai desse japonês falou: ah, eu moro aqui perto também, então já é caminho de casa. Que não era bem caminho, pessoal. A casa dele ficava mais próxima do shopping que a minha. E ele falou: ah, deu a carona. A gente trocou número de telefone, né? Naquela época, né, era muito comum você ter telefone fixo em casa. Esse garoto japonês, ele estudava na mesma escola que eu. Só que a gente estudava em turnos diferentes. Eu estudava à tarde, ele estudava de manhã. E a gente ficou amigo. E essa amizade, pessoal, durou até meus 12 anos, se não me engano, 12, 13 anos, para ser mais exato. E eu frequentava a casa dele, ele frequentava a minha, na época eu morava num... Assim, eu frequentava mais a casa dele do que a minha casa, porque na época eu morava num bairro que não era tão seguro, né? Eu lembro que meus pais nessa época, eu tinha meus 8 anos, por aí, a gente pagava aluguel, meus pais pagavam aluguel e a gente morava num bairro bem perigoso. Assim, não era um bairro tão perigoso assim, pessoal, mas não era um bairro seguro comparado com o bairro que o japonês morava, tá ligado? Então, assim, os pais deles não queriam, o pai e a mãe deles não queriam que ele viesse à minha casa, mas estava tudo bem na casa deles, sabe? Sem problema. Eu frequentava lá com bastante, né? Assim, acho que na semana, pessoal, quando eu ia na casa dele, eu saía da escola de tarde, ia direto pra casa dele. Chegava a jantar lá, tá ligado? Depois eu ia pra casa. Era todo dia nessa rotina. O pai dele, pessoal, era um japonês na área de comércio. O pai dele ganhou muita grana fazendo negócios com o Lao Kinshan. Com certeza os senhores devem saber que é o Lao Kinshan, o chinês mais rico do Brasil, né? É o chinês mais influente do Brasil. Inclusive o filho dele tem um cargo extremamente alto na embaixada chinesa aqui no Brasil. E muitos membros da família Lao Kinshan trabalham na embaixada do Brasil na China. Então assim, esse cara tem uma influência fodida. Que eu vou chamar esse meu amigo de... Deixa eu ver um nome bom aqui pra ele. Takeda. O nome dele é Takeda. Né? O pai do Takeda. Ele trabalhava com o comércio de contrabando de produtos piratas. E ele enriqueceu muito nisso. Ele não começou com isso, pessoal. Ele trabalhava na área de TI. Só que dava muito mais dinheiro vender negócio pirateado. E na época, pessoal, eu lembro que meu primeiro computador que eu comprei, se eu não me engano, pessoal, foi em 2006. Positivo. Eu comprei com o pai do Takeda. Por um valor muito bom. Todo mundo comprava computador com ele. Pessoal, praticamente todo mundo no bairro que tinha um computador, ou para uso domiciliar ou para comércio, comprou com o pai do Takeda. Videogame, pessoal. Na época que eu fui ter meu primeiro videogame, PlayStation, foi em 2000, PlayStation 2, foi em 2007. O pai do Takeda, todo mundo que tinha um PlayStation, comprou com o pai do Takeda. O pai do Takeda vendeu para todo mundo, ele enriqueceu, ele era rico. Eu lembro que tinha na casa do Takeda um cofre. Uma vez, o Takeda sabia a senha, abriu o cofre e mostrou para mim uns massas, assim, uns lotes, pessoal, de dinheiro, assim, uns blocos, tijolo de dinheiro. Se pá, dentro daquele cofre tinha uns 30, 40 mil reais, tá ligado? Tinha muita grana o pai Takeda. E ele trabalhava o quê? Contrabandeando produtos de tecnologia. Mouse, teclado, tá ligado? Na época era muito comum ter lan house. O pai Takeda abriu a lan house. Todo mundo ia jogar Counter Strike lá. E o pai do Takeda ganhava muito dinheiro com isso. Na época também o pai do Takeda abriu uma loja que vendia bagulho de videogame. Ele destravava os PlayStation, né? Tinha PlayStation, o pai do Takeda só vendia PlayStation travado. Pra quê? Pra depois o cara ir na loja dele, que ele tinha uma assistência técnica, e ele cobrar pra destravar. Então ele ganhava mais dinheiro em cima. E depois ele vendia o CD pirata pro pessoal. E a gente sabe que CD pirata, aquelas mídias roxas que tinha atrás, quem é do PlayStation tá ligado, pessoal do PlayStation, arregaçava com o leitor de disco. E quem que vende o leitor de disco? O pai do Takeda. Então o pai do Takeda ganhava dinheiro em tudo, tá ligado? O Takeda, pessoal, ele não era filho único. Ele tinha mais duas irmãs. Era Michelle e Evelyn. Mas eram muito bonitas. As irmãs do Takeda, assim, eram bem mais velhas. Nessa época aí, pessoal, que eu tô falando pra vocês dos videogames, pá, eu já tinha meus 11, 10, 11 anos, tá ligado? E o Takeda era de 95, assim como eu. E as irmãs do Takeda tinha na época, eu acho que 15 anos. Uma tinha, acho que era 15, e a outra tinha 16, se eu não me engano. Mas eram muito bonitas as irmãs do Takeda, muito bonita mesmo. Uma delas chegou até ir pro Japão pra ser modelo. Assim, fez, as duas foi pro Japão ser modelo de catálogo, só que uma fez carreira mesmo, assim, por um tempo de como modelo e depois parou. Mas isso é outra história. Dentro da casa do Takeda, eu percebi que lá ocorria com muita frequência o fenômeno do longhouse. Eu ainda no futuro, pessoal, vou fazer um vídeo sobre longhouse. Eu já prometi para alguns inscritos, vai ter vídeo longhouse. Mas o que acontece? A mãe do Takeda exercia muita autoridade dentro de casa. E o pai do Takeda, ele era muito subserviente, tá ligado? Ele queria agradar muito a esposa, as filhas, tá ligado? E eu percebi que o pai do Takeda negligenciava muito o Takeda, tá ligado? Ele ficava muito, ele queria muita atenção do pai, sabe? O pai não dava aquela atenção pra ele. Uma vez, pessoal, eu tava jantando com a família deles, né? A gente tava lá jantando e eu percebi que o pai do Takeda, ele tentava, né, fazer aquela postura de família tradicional, sabe, de ter uma família amável. O pai dele era um homem muito doce e amável com a família. Se importava demais com a família, tá ligado? A maioria dos pais de família são assim, acredito eu. Meu pai não foi assim, mas o pai do Takeda era. Você via que as filhas sentiam certo nojo disso, sabe? Desse pai muito bonzinho, desse pai muito caricato, sabe? Uma coisa que eu percebi naquela época, mais velho depois, eu ia ter uma melhor percepção disso, é como a mulher asiática, ela sente nojo do homem asiático, tá ligado? Você vê, há uma certa negligência e abandono por parte das filhas e esposas. Eu lembro muito de um anime que eu assisti há muito tempo, que era GTO. Que, se eu não me engano, é Great Teacher Onizuka. O protagonista, que é o Onizuka, ele é um mafioso, um ex-mafioso, que vai tentar a carreira como professor. E na escola onde ele vai dar aula, tem um senhorzinho. Esse senhorzinho, ele é bem engraçado, porque ele é o retrato do homem assalariado japonês, o salaryman. Ele é um homem de meia-idade, frustrado em sua carreira, abandonado e negligenciado em casa pela esposa e filhas, ele tenta a todo custo, na cabeça dele, encontrar uma forma de conseguir o afeto da esposa e a aceitação da filha. E o sonho dele é ter um Cresta. E ele compra esse carro japonês do sonho dele, que é um carro tipo top de luxo na época. E o Onizuka, ele sempre ferra com esse carro dele. Ou arranha, ou quebra, sabe? Acontece algum incidente, o carro do Boomer acaba sempre destruído. E ele coloca toda a expectativa deles de aceitação na família, né, da esposa e filha, no carro, em bens materiais. E naquela época que eu assisti esse anime, eu pensei muito assim, né? O homem japonês, se você parar pra ver, ele não é desejado sexualmente por ninguém. Nem na pornografia. Você não vê, por exemplo, os caras, os coreanos, tudo bonitinho. Mas você vê pornografia asiático com mulheres caucasianas, não vale pornografia japonesa ali, Jave, né, pá. Porque tem lá no Japão, eles contratam as mulheres pra fazer filme adulto lá com eles, mas você vê assim... É algo tão antinatural, pessoal, é tão antinatural que chega a ser broxante. E não é o desejo de nenhuma mulher ter relações sexuais com um japonês, tá ligado? Não há nenhum estereótipo sexual sobre os homens asiáticos em si, entendeu? A não ser o fato deles serem conhecidos por terem um órgão genital pequeno e zombarem deles por isso e outras esquisitices que eles têm. Na contrapartida disso, né? Os homens asiáticos, né, japonês, coreano, chineses, eles são muito conhecidos, reconhecidos, né, mundialmente por serem ótimos provedores, tá ligado? Por ser um beta provedor. O homem asiático é conhecido por isso, por ser apenas provedor e não um amante, tá ligado? Normalmente esse estereótipo do amante é dado para o homem latino, o homem caucasiano, o homem afro-americano, tá ligado? Até nós que somos latinos, tem aquela coisa do amante latino, tá ligado? Do Latin Lover, que foi muito difundido, né, pelo Antônio Bandeiras. Mas pro homem asiático isso não funciona. E ali eu percebia isso. Eu percebia que a mãe dele, a do Takeda, se relacionou com o pai dele, não porque ela gostava dele, mas porque ele era um bom provedor, tá ligado? Só por isso. E você não sentia, você sentia amor por parte do pai dele pela esposa. Porque a mãe do Takeda era muito bonita, pessoal. Só que você não via o recíproco, sabe? E as filhas não tinham aquele sentimento também. Porque elas se enxergam na mãe. Você tá num lar onde a maioria das pessoas que formam aquela são mulheres, né? E a presença feminina era muito forte na família do Takeda. Tá ligado? Tanto na parte paterna quanto na parte materna. O pai do Takeda, ele tinha um irmão e duas irmãs. E por parte da mãe do Takeda, a mãe do Takeda tinha mais duas irmãs. Então a presença feminina era muito forte ali. E eu lembro certa vez, pessoal, na época eu fazia karatê, tava muito comum na época o pessoal fazer aula de karatê. Naquela época, hein, pessoal, não era muito comum você ter esse tipo de coisa. Aula de yoga e pilates. Isso, pessoal, em 2010, 2009, tá ligado? Não era comum, pessoal, ter pilates e yoga aqui no Brasil. E a mãe do Takeda, ela já fazia pilates, tá ligado? E tinha um rapaz conversando com ela. E eu vi, assim, de longe, esse rapaz abraçado com a mãe do Takeda. E a mãe do Takeda se beijando com esse cara. Pouco tempo depois, quando eu fiquei ficando mais velho, aí eu vi que do lado, perto do lugar do Pilates, tinha um motel. Ela tinha acabado, ela foi pro Pilates, do Pilates ela foi pro motel e encontrou o amante dela. Então ela tinha um amante, tá ligado? Ela tinha um Alejandro lá. E eu lembro que eu guardei isso pra mim. Eu não saí falando com Takeda. E outras vezes, quando eu fui pra aula de karatê e eu saí umas outras duas vezes, eu vi a mãe do Takeda com esse mesmo cara, e uma outra vez eu vi ela com outro cara. Ambos os caras eram caucasianos, tá? Eu já abordei isso em vídeo passado. Aí, certa vez, eu e o Takeda, como a gente estudava na mesma escola, a gente, né, cabulou a aula e a gente foi pra casa dele pra jogar videogame. Na época, o jogo tava na moda, acho que era Budokai, Dragon Ball Z Budokai 3. A gente jogou todos os Dragon Ball. Budokai 2, 3, Tenkaichi 1, 2, todos os Naruto possível, Devil May Cry, Kingdom Hearts, tá ligado? Kingdom Hearts pra mim é meu jogo favorito, God of War, Onimusha, tá ligado? Muito jogo, pessoal. Eu lembro dessa época da minha infância com muita nostalgia, sabe? Foi uma infância, não foi uma infância pobre, foi modesta pra mim, mas foi muito feliz, pessoal. Eu fui muito feliz na minha infância, curti muito, foi muito saudável. Corri, brinquei na rua, joguei videogame, sabe? Eu tinha aquelas disqueteiras, acho que é assim que se chama. Eu guardava todos os CDs de videogame, a gente ia na casa do amigo, a gente levava o videogame na casa do amigo, não tinha videogame, a gente tirava o videogame e levava na casa do amigo, sabe? Você se locomovia pra encontrar o outro. Você se locomovia pra fazer amizade. Você tinha que sair de casa pra fazer amizade, sabe? E hoje em dia não. Hoje em dia os moleques jogam pela internet, cada um fica do seu lado, fica aquela coisa solitária, os moleques ficam depressivos, tá ligado? Se tornam antissociais, desenvolvem síndrome do pânico. Na minha época era muito difícil você ter isso, porque você era forçado a sair de casa pra fazer amizades. Você era forçado a fazer amizades. E a gente foi na casa dele pra jogar. E lá a gente lá jogando, do nada a porta abre. Chegou alguém. E a gente, pela risada, a gente percebeu que era as irmãs do Takeda, a Michelle e a Evelyn. A gente se escondeu, a gente desligou tudo. E sabe, né? Entra na casa do japonês, tirou o sapato. A gente tirou o sapato, mas a gente não deixou lá na porta, lá. Na casa do Takeda, tinha uma estante pra colocar o sapato. E a gente usava aqueles sapatos que usam em casa. Eu esqueci o nome, eu acho que é o abaqui. É tipo um chinelo. E eu tinha um abaqui só pra mim lá. Eles tinham comprado um abaqui só pra mim. E tava tudo contado lá, a gente não pegou nenhum. A gente tirou o sapato, levou até o quarto, deixou lá. Quando elas entraram, a gente desligou tudo, se escondeu. A gente foi pra... esqueci como se chama. A dispensa. Aí as irmãs do Takeda chegaram lá, né? A gente foi escondido. E elas vieram acompanhadas, né? Com dois caras. Ali, né? Elas deram pros dois caras ali. Só dava pra ouvir o gemido delas, tá ligado? Os caras fudendo ela, usando um monte de termo chulo pra mulher asiática, e elas super curtindo, tá ligado? E a gente, o Takeda foi, saiu assim, o Takeda ficou olhando. Eu lembro assim que o Takeda, a gente tinha dispensa, a gente tinha duas portas de saída na dispensa. A gente saiu por uma porta de trás que dava pra casa de hóspede, tá ligado? Nessa casa de hóspede, dali ficou só assistindo de cantinho, elas metendo com os caras, tá ligado? E eu lembro assim, pra mim eu só fiquei olhando de boa, mas o Takeda, ele ficou muito vidrado naquilo. E depois eu percebi o porquê. O foco dele era muito nos caras, sabe? Assim, no cara e no semblante da irmã dele. Cara, pra você ver, depois de mais velho, a gente conhece a Red Pill, a gente amadurece, a gente percebe como isso tem impacto, pessoal, na nossa vida adulta, na puberdade, principalmente na puberdade, pessoal. Isso, eu acho que gerou muito trauma nele. Porque depois, o Takeda, ele começou a cabular muitas aulas, assim. Mas o Takeda depois falou comigo que ele cabulava aulas, ia pra casa. As irmãs dele estudavam, nesse caso, estudavam à tarde. Matavam aula pra trazer os caras pra dentro de casa pra trepar. E o Takeda ficava lá pra assistir as irmãs dele fudendo com os caras brancos. E pouco tempo depois, o Takeda descobriu que a mãe dele tinha um caso. Eu nunca falei pra ele que eu vi a mãe dele tendo casos extraconjugais. Eu nunca falei. Porque é meu amigo. Eu não quero... E pior, pessoal, saindo da boca de criança, quem vai acreditar? Você não só vai arrumar problema pra uma família, como você vai arrumar problema pra sua família. Porque você tá gerando um atrito familiar, tá ligado? Você pode estar destruindo uma família. Eu tinha ciência disso, tá ligado? Uma vez o Takeda chegou pra mim e falou assim, ó Eric, a minha mãe tá traindo meu pai. Eu sei que a minha mãe não gosta do meu pai, minha mãe não ama meu pai. E minha mãe, ela sai com outros homens. Ela tá saindo com um homem aí, tá ligado? E eu lembro que naquela época que ele falou isso, mexeu comigo. Ele falou assim, ela tá saindo com um homem branco, sabe? E minhas irmãs também estão namorando homens brancos. Por quê? Porque elas não podem arrumar alguém como a gente. A gente o quê? O pai dele e ele, iguais a eles. Ele falou assim, a minha tia, as minhas duas tias, por parte de mãe, se divorciaram dos seus maridos. Nesse caso foi só uma. A outra não, a outra era casada com um homem branco, se divorciou, arrumou outro homem branco. E a outra era casada com um japonês, se separou do japonês, arrumou outro, arrumou um homem branco. E ele falou, e a minha avó, por parte de mãe, meu avô morreu, e ela arrumou um homem branco, um velhinho branco também. Por que elas não arrumam um japonês? Lembra que eu falei que o pai do Takeda, ele tinha mais dois, tinha um irmão e uma irmã? Então, o tio do Takeda, por parte de pai, foi corno. A mulher dele trocou ele para um homem branco. E esse tio do Takeda tinha uma filha. E a filha dele namorava um homem branco. E a tia do Takeda, que era uma mulher solteira na época lá por parte de pai, sempre saía com homens brancos. E o Takeda falou isso naquela época. E naquela época, pessoal, isso não teve muito impacto. A gente é criança, pessoal, a gente tá crescendo, a gente é inocente, a gente não vê as coisas por essa ótica racial. A gente não tem essa consciência racial, essa consciência étnica. Pra nós que somos criança, não tem cor, tá? Não tem raça. Pra falar a verdade, pessoal, raça não se julga pela cor, tem pelo tamanho do crânio, tá? Crânio caucasoide, mongoloide, capoide, negroide, tá ligado? Não é cor de pele, é crânio. E a gente não vê esse negócio, né? Tamanho do crânio, pá, etc. Cor de pele, a gente não julga isso. A gente, quando é criança, a gente quer ficar próximo de pessoas que são legais com a gente, que a gente pode se enturmar, que a gente tem algo comum. São relações bem naturais, né? E inocentes. É natural porque é inocente, né? E naquela época, pessoal, eu não tinha essa consciência, mas o Takeda, eu acho, por ter sido exposto muito cedo ao sexo, tá ligado? Não ele, mas ver outras pessoas fazerem sexo e ver outras pessoas fazerem sexo interracial ou terem casos interraciais, isso gerou nele um complexo muito forte, sabe? De inferioridade, que foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Porque ele foi vendo na casa dele o pai dele. O pai dele não tinha autoridade. Ele chegou na puberdade, 12, 13 anos. Tava tentando se impor. E não conseguia se impor dentro de casa. A mãe botava ele pra baixo. As irmãs botavam ele pra baixo. O pai, que era um cuck do caralho, sem autoridade nenhuma. Não tinha autoridade sobre a esposa e filhas. Mas exercia autoridade sobre ele. E colocava ele pra baixo também. Em vez de elevar o filho, tipo, eu não consegui ter uma postura mais autoritária, mais dominante dentro de casa, mas meu filho pode, tá ligado? Ele não fez isso, colocou o Takeda pra baixo. Isso que acontece quando você tem em casa um pai mangina, um pai beta, tá ligado? Um pai que beta as próprias filhas, um pai que busca a validação da própria esposa e filhas. Isso é errado, pessoal. Não tem como funcionar uma família assim, tá ligado? Isso é total longhouse, tá ligado? Longhouse total. Não podia ser mais trágico. Ao longo da minha amizade com o Takeda, eu fui estranhando a forma que ele foi mudando. Nessa época, os pais dele já tinham se separado, mas era muito humilhante pra ele. Ele falava isso pra mim porque o pai dele sabia que a esposa traía ele e o pai dele deixava. O pai dele deixava, aceitava. Todo mundo na rua sabia que o pai do Takeda era um cuck, era um corno, tá ligado? Todo mundo sabia. E à medida, né, que foi se envolvendo na tecnologia, pá, esse negócio de bagulho de lan house foi morrendo, porque agora todo mundo tinha computador em casa, então o pai do Takeda fechou muito o negócio, a renda da família diminuiu. Eles não ficaram pobres não, tá, pessoal? Só que eles foram o quê? De classe média alta pra classe média. E o que foi que aconteceu muito com os japoneses, pessoal? Em 2010, sabe, 2011, após a crise do Lehman Brothers, né, em 2008, o Brasil ficou até que bem, tá ligado? Em 2008, os outros países tudo quebrou, mas o Brasil ficou bem. Mas quando chegou no segundo, terceiro ano, no primeiro mandato do governo Dilma, as coisas pioraram muito. O pai do Takeda sangrou. E nessa época, a mãe do Takeda se divorciou do pai dele. E o pai dele, ele não aceitava. E ela, vamos manter a família junto. E ele aceitou um relacionamento com o Cold, tá vendo? Assim, não era explícito. Ele sabia que a mulher traía ele e deixava, contando que ela voltasse pra casa e ficasse com a família, mantesse a compostura social do matrimônio. Tava tudo bem pra ele. Ela se separou depois do pai Itaquera, arrumou um homem branco e engravidou esse homem branco. A criança nasceu com todos os traços, tá ligado? Fenótipos europeu. Os olhos castanhos, bem clarinhos. Então puxou muito o pai, os olhos grandes, a pele bem leitosa, tá ligado? E, tipo assim, todo mundo gostou da criança, sabe? A criança era o centro das atenções. E eu já tinha percebido, pessoal, uma coisa. O Takeda tava mudando muito. Na época tava aquele fenômeno do Restart, do Cine, do Fresno, Evo 84, aquela coisa emo. E o Takeda começou a ficar muito feminino, sabe? Usar shortinho, sabe? Aquele cabeleminho, emular um comportamento um pouco mais feminino, tá ligado? Eu acho que a mãe dele engravidou, ele queria atenção, né? Tipo assim, era um menino, ele não era mais o único menino da casa, tinha um outro menino. E ele queria atenção. Eu comecei a estranhar até a forma como ele me tratava. Ele era meu amigo, sempre me tratou com respeito, tá ligado? Só que um dia eu tava na casa dele, né? A gente tava lá, pá, jogando videogame, pá. E do nada ele chegou perto de mim e sentou no meu colo. Começou a sentar no meu colo e emular um comportamento tipo de ficar quicando em mim. Eu falei, pô, que porra é essa? Cara, o que tá acontecendo com você? Você já percebeu que você tá perdendo amigos, cara? Que os caras já não querem ficar perto de você porque falam que tu é viado? Aí ele falou, ah, e se eu for, qual é o problema? Eu sou doente, por acaso? Eu falei, não, cara, não é doente. É que o jeito como você tá agindo faz a gente se sentir constrangido. A gente gosta de você, mas as suas ações, cara, tão estranha, pô. Você quer, se você tem outros gostos, tá ligado? Você gosta de outras coisas, guarda isso pra você, mano. Espera você ficar mais velho, mais maduro. Tipo, pessoal, eu com 13 anos falando isso pra um cara, tá ligado? Sou uma criança, 13 anos pra mim eu tô criança ainda. Meus 13, 14 anos. E eu já tinha tido minha primeira relação sexual. A gente tem uma discussão ali, pá, de boa. E a gente parou de se falar, assim, por um tempo. Depois eu vi ele uma outra vez, que foi numa quermesse. E essas quermesses, tá ligado, pessoal, que acontece em igreja? Tem uma igreja aqui perto, a igreja é grande, né? Era no fim da quermesse, eu fui na quermesse com uns colegas meus. Meu pai e minha mãe estavam junto comigo, tinha uns pais de uns outros colegas. E a gente foi em grupo, né? E chegando lá, fui pedir um negócio na quermesse, não sei o que foi. Foi pro meu pai. Meu pai pediu pra eu comprar um quentão. Comprei um quentão e adivinha quem tava lá? O Takeda. E o Takeda tava abaixado, perto de uma árvore. E tinha dois rapazes que aparentavam ser bem mais velhos que ele. Nessa época aí, eu acho que eu já tinha 14 anos, 14, 15 anos. E o Takeda já tava com o cabelo um pouquinho mais grande, deixou o cabelo crescer, tava com o cabelo grande, né? Eu acho que nessa época, pessoal, ele já tava tomando hormônio, estrogênio. É, pra falar a verdade, eu não tava nem tomando hormônio, ele tava tomando hormone blocks, bloqueadores de hormônio. Com certeza ele tava tomando bloqueadores de hormônio. E tinha esses dois rapazes aparentavam ter uns 18 anos, bem mais velho que ele. E o Takeda tava lá punhetando um cara e chupando o pau do outro cara. Eu falei, meu Deus, cara, dentro de uma igreja, pessoal, como pode? Takeda ia na igreja comigo. Meu pai, por exemplo, ele é ateu. A minha mãe é católica. Minha mãe é católica, todo domingo tá na igreja. E eu ia com a minha mãe e o Takeda vinha com a gente. Os dois caras que o Takeda tava lá, um punhetando, ele tava mamando lá os caras. Os dois caras eram brancos. E aí, lembra que eu mencionei vídeos anteriores? Fenômeno WMAF, como isso vai causando um distúrbio na cabeça. E na época lá que eu tava na casa, frequentava a casa do Takeda. Nessa época aí, pessoal, eu já não frequentava a casa dele, a gente perdeu o contato, eu fui fazendo outras amizades. E a gente se dispersou, cada um foi pro seu lado. Mas eu lembro quando eu ia na casa do Takeda, a gente flagrou, né, o pai do Takeda assistindo pornografia. E a pornografia que o pai do Takeda tava assistindo, WMAF. Uma vez tava na casa do Takeda, tava as irmãs do Takeda, a Michelle e a Evelyn, com as amigas dela. As amigas dela também, assim, umas branquinhas, outra japonesa. Nenhuma parda, preta, tudo caucasiana ou asiática. Elas estavam assistindo pornô. E eu lembro até hoje que um dos pornôs que elas estavam assistindo era de uma atriz chamada Alina Lee, que é uma chinesa. E outra era da Asakira. Elas metendo como em branco. E as irmãs tá aqui, ah, eu adoro um branquinho, só gosto de branquinho. As amigas delas, cacau, né? Ah, amiga, não pode não. Ah, os branquinhos é nosso, branquinho aqui sou eu, você não é branca. Ela falou, pode ficar com o japonês. A irmã do Takeda falou, eca, japonês, eca, não. Tipo, ela tem um irmão que é asiático, ela tem um pai asiático. Aí nesse dia eu tava na casa do Takeda, o Takeda falou, tem o amiguinho do Takeda, o Eren, ele tem um pipizão, eu já vi ele lá no banheiro lá mijando, já vi ele vir aqui em casa, ele tomou banho. Ah, eu vi, hein. Aí na frente do irmão dela, ela fala assim, já o Takeda? O Takeda é tão pequenininho que parece que nem tem. Parece até que tem uma buceta. Falou bem assim pro moleque. Então você vê assim, as próprias irmãs asiáticas botando a própria raça pra baixo. E esnobando o irmão. Esnobando a etnia dela. Aquilo, pessoal, naquela época, assim, pra mim, eu dei risada. Tá ligado? Dei risada, não entendi, eu dava risada. Mais velho, eu fui perceber que como isso afetou o Takeda, como aquele ambiente destruiu ele, sexualizou ele, ele ficou viciado em pornografia muito cedo. Isso é vício em pornografia, pessoal. É, o Takeda, por exemplo, ele pequeno, 13 anos, ele tinha uma coleção de pornografia. Tudo que era interracial ele tinha. Ele tinha mais de 400 vídeos pornô no computador, só de WMAF. Só de WMAF. Tinha outros interracial, assim, caras POC com mulher asiática, mas era sempre assim, era qualquer homem com mulher asiática que não fosse japonês tinha. E um tempo atrás, isso foi em 2020, durante a pandemia, eu vi ele, depois de muito tempo, acho que a última vez que eu tinha visto ele, pessoal, foi em 2013, 2014, tá ligado? Foi em 2014, porque em 2014 eu me formei, terminei o ensino médio, e eu tive uma viagem de colégio para Paraty, no Rio de Janeiro. Como eu fui um dos melhores alunos da minha turma, eu fui escolhido e eu participei. E o Takeda, ele foi em outra turma. E a gente se encontrou lá, pá, a gente, assim, com 16, eu nessa época eu tava com meus, fazia fazer 18 anos. Todo mundo se encontrou ali, eu vi ele mais maduro, eu percebi, assim, tava muito efeminado, pessoal. Naquela época ali, eu vi que era uma travesti, tá ligado? E a gente conversou, a gente sentou, ele perguntou, e aí, como vai a vida, eu falei da minha vida, falou um pouco da dele. Aí a gente começou a falar da infância, sabe? A gente começou a falar da nossa infância. Você é meu melhor amigo, cara, sabe? Os momentos mais felizes da minha vida foi com você. Ele falou assim, a nossa infância, assim, pô, a gente brincando. Lembra quando a gente se conheceu naqueles Game Station, no shopping? Sabe, ele falando aquilo, chorando, sabe, pessoal, ele, eu mais maduro, já sabia, com essa idade de terceira vertente, com meus 18 anos já, pessoal, 2014 já tava ligado tudo, Europa, última batalha, eu já tava ligado nos bagulhos. Então ali eu entendi, eu consegui voltar toda a minha cabeça, sabe, me colocar no lugar dele, assim, a gente conversou. Eu lembro que até uns colegas meus na escola começaram a tirar sarro, falou, o Eren, né. O Eren tá lá conversando com o Travequinho, ó, vai comer o Travequinho, sabe, os caras zoando. Mas eu não me importei com aquilo, porque a minha validação já é o quê? É interna, não é externa, não me preocupo com a opinião dos outros. Eu só queria ali conversar com ele e falei, pô, mano, que cara legal, né, mano, que cara legal. Muitas vezes as amizades, pessoal, são pra continuar. Só que a vida vai passando, sabe? O tempo não bate, os gostos mudam. Pra falar a verdade, nossos gostos eram o mesmo. Só que nossos ciclos sociais eram muito diferentes porque a gente buscava aceitação de pessoas diferentes. Eu buscava aceitação de um outro grupo, ele buscava aceitação de um outro grupo. E por causa disso, a gente não se batia mais. Aí em 2020 eu vi ele. Quando eu vi ele, já era uma mulher. Totalmente uma mulher. Ele só falou que não fez a resignação, né? A cirurgia que lá nos Estados Unidos eles chamam de bottle surgery, né? Que é cirurgia de baixo, que é ali pra resignação sexual, né? Ele falou que não tinha feito, né? Ainda que ele não ia fazer, porque ele tinha colegas que tinham feito, se arrependeram e se churrascaram. E a gente ficou conversando assim por uns 2-3 meses, pessoal. Em 2020 assim, a gente se encontrou. E eu, infelizmente, pessoal, tomei a primeira dose da vacina, né? A primeira e única. Não tomei segunda dose, tomei uma dose. Eu encontrei ele lá, a gente começou a falar de vacina. E ele era bem antivacina também, assim, né? Antivacina pra gente, pros outros que se foda. Eu nem reconheci ele, que veio falar comigo. Falou, e aí, Eren, tudo bem? Aí eu olhei assim, eu te conheço. Sou eu, Takemi. Takemi, pessoal. Takemi é o nome feminino. Takeda virou Takemi. Takeda? Shhh, Takeda não, Takeda não. Takeda não existe, mas Takeda morreu, é Takemi. Eu já tava ligado esses bagulho de transexualismo, transmax. O pessoal acha que transmax é de hoje, pessoal. E, pessoal, ele ficou a cara dessa menina que vocês estão vendo aí na imagem. A menina que vocês viram no início do vídeo é de um grupo sul-coreano chamado G-Idol. O nome dela é Mion. Olha a cara dessa menina. Olha a neutenia. O Takeda virou isso, pessoal. Ele é igualzinho. Igualzinho, pessoal. Assim, totalmente igual. Essa menina. Aí o Takeda tava com o namorado dele, que era o quê? Um cacau. E era um cara normal, era um beta caucasiano normal. E ele lá com o namoradinho dele, sabe? Assim, dentro de mão dada, né? Namoradinho assim. Você vê assim, o cara não era viadinho, não. Pá, o nome do moleque era Wesley. Wesley, pá. A gente já tá junto há 5 anos, sabe? 5 anos, a gente tá comprando nosso apartamento. Ele tá bem. Eu perguntei, seu pai. Ah, meu pai tá bem, meu pai tá no Japão. Meu pai foi lá no Japão, tá por lá. E você tá morando aqui no Brasil? Ele falou, não, eu tô morando no Japão também. Eu conheci o Wesley lá. O Wesley trabalha como designer gráfico. Se eu não me engano, ela morava em Kanagawa, na prefeitura de Kanagawa, onde fica a cidade de Yokohama. Ela tava pra lá. E o pai dela tava lá também. O pai dela abandonou tudo aqui no Brasil. Não quis mais voltar pro Brasil. Tava desmoralizado. Mãe, filhas, tá ligado? Tudo no mau caminho. Todos se casaram com homens brancos. Tiveram filhos brancos, tá ligado? E isso acho que afetou muito a cabeça do pai, né? Ver o filho também. Mas assim, o pai dele aceitou muito bem ele do jeito que é. Eu acho que depois que ele viu um abandono afetivo com o pai dele, que tava em casa, tava perto do filho, mas abandonou o filho e viu o filho virar uma menininha, tá ligado? E o filho virou uma menininha. Quando o filho virou uma menininha, ele ganhou a atenção do pai, tá ligado? Porque o pai era beta demais. O pai queria tanto validação. Acho que na infância do pai Takeda, ele foi muito excluído, né? Foi muito rejeitado pelas mulheres japonesas, né? Asiáticas. E isso criou nele uma síndrome assim, de inferioridade. Então ele queria muito validação feminina a todo custo. E depois que o Takeda virou uma menininha, ele conseguiu a validação que ele queria. Porque o Takeda gostava muito do pai, queria muita atenção do pai, e agora, como parecendo uma mulher, ele dava atenção que o pai queria. E o pai aceitou muito bem, enquanto a mãe e as irmãs rejeitaram. Pra não me alongar mais, pessoal, pra concluir o vídeo, eu fiquei feliz por ele, tá ligado? Assim, eu fiquei feliz porque eu percebi que desde muito novo, assim, ele amadureceu muito rápido, tá ligado? E eu percebi o quanto aquilo machucou ele. Quando ele se encontrou, ele viu que era aquilo que ele era. Muitas vezes, pessoal, talvez ele não queria ser aquilo, mas ele foi empurrado por aquilo, talvez por causa do Psyops, né? Que os caras chamam nos Estados Unidos, o Nick Fuentes. Psyops, Cici Hipno, essa pornografia subversiva, né, do Jujuba, né, influenciou isso nele, e ele aceitou essa subversão e abraçou isso, né, e acabou da forma como acabou, mas ele tá feliz do jeito que ele é. Trágico o que aconteceu assim com ele, porque não sei se é trágico a palavra certa, pessoal. Eu acho que é trágico pra família, tá ligado? Porque quando você tem uma, sabe, sei lá, pessoal, eu não consigo me, sabe, pela primeira vez aqui gravando um vídeo para os senhores, eu não consigo encontrar palavra, sabe, pra fazer análise aqui para os senhores, eu não consigo. Eu simplesmente, eu fico feliz por ele, fico feliz que tá em outro país, um país melhor, o país dos seus descendentes, tá ligado, com a pessoa que ele gosta. Mas como a gente ter uma família desestruturada, tá ligado? Afeta demais os meninos, tá ligado? Aquele negócio de atração genuína, atração negociada. Toda atração, toda a relação, pessoal, é negociada pro homem. Toda a relação é negociada pro homem. Como foi pro pai do Takeda, como foi pro Takeda, o Takeda ele tentou, tá ligado? Ele é a prova do transmaxi, né? Tentou se relacionar com mulheres da raça dele, ele era bem etnocêntrico. Não deu certo, pessoal, não deu certo. Ele falou assim, ó, já que eu não consigo uma namorada, eu vou me tornar uma namorada e vou competir no mercado sexual com as minhas compatriotas por pau branco. Ele foi pro mercado sexual e virou gay, percebeu que não era o suficiente, virou uma mulher, se encontrou, tá feliz, e é isso aí, pessoal. E isso também é muito comum, pessoal, na comunidade branca também, tá? A comunidade branca, principalmente nos Estados Unidos, ocorre muito isso, tá ligado? Você pode ver aí, a maioria dos transexuais, dos travestis nos Estados Unidos, é tudo branco, tá ligado? Isso é o quê? É subversão. Ficar assistindo pornografia. É, jubilaica aí, aceita subversão. E como eu já falei anteriormente, pessoal, o Jujuba cria a subversão. É você que aceita ser subvertido ou não. Para aqueles que gostam de vídeo longo, está aí para vocês. Para aqueles que não gostam, meus pêsames. Mas espero que todos os senhores passem bem. E até a próxima. 保険のおかげで新車になって戻ってくることになったんだよ。そこで家族揃って温泉旅行にでも行かないかと思って。クリスタで。私いいよ。めんどくさいし。友達と遊んでる方がいいし。ほら、お前が欲しがってたあのバッグ買ってやっても。 本当？行く行く。ねえねえ、母さんも温泉行くよね。私も指輪が欲しいんだけど。わかった。クレスタさえあれば昔のように可愛かった娘と優しかった妻に囲まれた幸せな家族に戻れる。<笑>